vezes eu ouvi chorando sozinho. Estendi as minhas mãos, você não quis. Encontrou alguém que lhe parece ser muito melhor, mas não tem poder pra lhe fazer feliz. A esperança sempre bate à sua porta, mas você não tem coragem de abrir. Deu basta de uma vez por todas nesta solidão. Não se iluda, só Cristo tem a solução. Levante a cabeça, irmão, levante a cabeça e vá. Já é tarde demais. Levante a cabeça, irmão, levante a cabeça e vá. Receba agora a bênção de seu Pai. É difícil alguém viver com um sorriso. Você sempre se esconde pra chorar e não vê pra sua vida uma porta, uma saída, um caminho pelo qual possa passar. De repente alguém me mostra o paraíso, mas você prefere um mundo de luz.